Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, minha gente querida e amiga de todo o Brasil. Já está começando o programa Amado Batista de hoje. Que coisa linda a gente poder chegar na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, na sua varanda, né? Igual o meu compadre Cícero, lá de Bom Jardim, que ouve o nosso programa, deitadinho na varanda de casa, deitado na rede e ouvindo lá o Edelson Moura. Meu abraço a todo este Brasil imenso, ouvindo este programa Amado Batista. Olha, minha gente, eu quero cumprimentar cada dona de casa, cada trabalhador, cada amigo, né? Que a gente, ao longo de todos estes anos do rádio, fizemos assim uma estrada, uma trajetória, né? Eu agora quero pedir um favor a todos vocês. Estamos com o nosso programa sendo retransmitido também em Brasília, pela Rádio Planalto, em Goiânia, pela Rádio Daqui. Essas emissoras, elas juntas, elas estão abrangendo mais de 100 municípios. A Rádio Daqui, que é a antiga Rádio Anhanguera, né? Hoje também retransmite este programa todos os dias. A Rádio Planalto, em Brasília, uma história grandiosa. Todas essas duas emissoras, elas têm uma história magnífica, uma história de sucesso, uma história que realmente marcou na vida de muita gente. Então eu queria pedir a vocês que avisassem para os amigos. Agora é Edelson Moura em Brasília, na Rádio Planalto. Agora é Edelson Moura em Goiânia, na Rádio Daqui AM, fazendo a festa para o povo de Goiânia. Que coisa linda, não é? Muito obrigado a todos estes ouvintes que nós temos espalhados por este país. E quero começar o nosso programa de hoje atendendo uma fã, uma pessoa que gosta muito. É a Maiara, de São João dos Patos, no estado do Maranhão. Ela pede para ouvir a música Olhos Verdes. Eu vou tocar para ela e ofereço para todos vocês que estão comigo agora ouvindo este programa. Amado Batista, Olhos Verdes. Amado Batista, Amado Batista Show. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. esse olhar tão verde que tanto seduz. Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz, mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Edelson Moura. Opa, já estamos aqui na apresentação do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu quero mandar um alô especial para a Rota do Sol em Boa Vista, Santa Lúcia, lá no Paraná. Devagarzinho, o óleo de avestruz supremo vai chegando aos quatro cantos deste país, viu, meus amigos? E agora, temos lá o nosso representante, Sebastião Zeferino, lá em Santa Lúcia, Paraná. Pessoal da Rota do Sol, em Boa Vista, eu quero anunciar o telefone dele para vocês, porque muita gente às vezes liga aqui na nossa central. Ah, tem representante do óleo de avestruz em Santa Lúcia? Tem sim. Agora o nosso querido Sebastião Zeferino, você pode ligar para ele no 988-19-4303. 988-19-4303. Eu não sei se lá já estão acrescentando o 9. Se não estão acrescentando ainda o 9, lá é 88194303. Tá bom, gente? É o telefone do Sebastião Zeferino, nosso querido representante agora lá de Santa Lúcia, no Paraná. Ele vai levar para sua cidade os produtos Saúde com Beleza. Que coisa boa, né? Este programa, ele passa em quase todo o país. Lá em Trizidela do Vale, no Maranhão, temos o nosso ouvinte Edinaldo Portela. Quero mandar o meu abraço para Trizidela do Vale, para o Edinaldo. E ele diz assim: a sua audiência é grande demais, mas eu ouço você desde criança, Edelson Moura. Mande um alô para mim. No momento estou viajando. Neste momento estou em São Raimundo das Mangabeiras, no sul do Maranhão. Mas eu resido em Trizidela do Vale, também no Maranhão. Legal, onde ele está ouvindo a gente também, porque o nosso programa passa lá em São Raimundo das Mangabeiras, não é? Ele ouve lá também, claro que sim. Muito obrigado, Edinaldo Portela. Continue aí, ouvindo este programa que é todo seu. E o Amado Batista vem cantar agora, Chance. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Thank you. chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu corpo. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista Show. Amado Batista, Amado Batista Show. Olha, meus amigos, não sei se vocês têm acompanhado através da imprensa, as corrupções são intermináveis. Elas não terminam nunca. É uma investigação atrás da outra, é uma falcatrua atrás da outra. Eu realmente não consigo entender como é que este país ainda está de pé. Como que ele está de pé? O tanto que estes políticos, esta gente sem noção... Esta gente sem noção saqueou e está saqueando este país. E quando a gente pensa que parou, estoura em algum lugar mais uma corrupção, mais uma bandidagem. É impressionante. Pobre desta nação, minha gente. Pobre deste povo. Que agora eu acho que tudo isso deve ensinar a muita gente, deve... chamar a atenção de muitos de vocês, porque a gente vive falando aqui nos nossos programas de rádio da importância do voto. Como é que a gente vai educar este povo, meu Deus, se não for através do rádio, através da televisão, né, ensinar a este povo, a esta nação a votar, a fazer com que eles entendam que o nosso voto é de tamanha importância, de tanta importância, que quando chega esta época do ano, você começa a receber visita aí na sua porta de muitos candidatos. Outro dia eu estava vendo na internet, no Facebook, uma senhora expulsando um candidato lá do bairro dela, e aí a população toda se juntou para expulsar o cara lá do bairro, né, da localidade. Porque o sem vergonha, ele só aparecia lá época de eleição. Então essa senhora dizia assim: agora você vem aqui, né? Agora você está vindo aqui. Você não esteve aqui na hora da cheia, que os nossos colchões foram inundados, que as nossas panelas foram levadas rio abaixo, que as nossas famílias foram desabrigadas. Você não veio aqui. Agora você vem. Ponha-se daqui para fora. Vá embora daqui, fulano. Então é isso. Muitas vezes a gente fica observando que o nosso povo, ele ainda não está preparado para a escolha de representantes políticos, porque vão para as urnas sem nenhum conhecimento lógico, sem saber quem é a pessoa, aí vota naquele candidato que tem mais dinheiro, que colocou um monte de cartaz na cidade, porque o cara tá cheio de dinheiro dessas empreiteiras, aí coloca um monte de cartaz, engana todo mundo, o povo diz esse é o bom, mas este bom já está roubando, já é ladrão de empreiteiras, do dinheiro do povo, para poder se eleger. Então, meus amigos, vamos desconfiar destas campanhas bilionárias. Prestem bastante atenção que se o Edelson Moura, por exemplo, fosse um candidato e vai ser prefeito de uma cidade, naturalmente eu vou ganhar um salário de 8 mil reais, 10 mil, 15 mil reais por mês. Este é o salário de um prefeito de uma cidade de médio porte, de pequeno porte, etc. Ora, se eu vou ganhar 8 mil reais por mês, em um ano eu vou ganhar 100 mil. Em 4 anos de mandato, eu vou ganhar 400 mil. Como é que eu vou gastar 2 milhões de reais numa campanha? 3 milhões de reais numa campanha? Eu só gasto se eu for ser ladrão. Eu só vou gastar esse dinheiro todo se eu for ladrão. Se eu não for ladrão, eu não tenho esse dinheiro todo para gastar. Se eu vou ganhar 400 mil em 4 anos, como é que eu vou gastar 4 milhões numa campanha, 5 milhões numa campanha? Este é um péssimo sinal. Então você tem que desconfiar. Quando você vê um bonitão aí chegar de helicóptero no seu povoadinho humilde, chegar de carrão preto, bonito, todo luxuoso, todo bonitão, você pega na mão dele, ele vai lavar a mão depois com água mineral. Desconfie dessa gente. Está querendo ser eleito para roubar, vai ser mais um ladrão que você vai colocar lá para ser seu representante, para tomar conta do cofre da sua cidade. E com isso, você prejudica toda a comunidade, toda a população da cidade. Portanto, saiba, meu querido amigo e ouvinte, o eleitor, ele tem um valor estúpido na hora da escolha de uma pessoa para nos representar. Cuidado, preste bastante atenção, faça estas matemáticas quando vê um cidadão fazendo comícios milionários. Desconfie, porque se está fazendo comícios milionários é porque já está roubando, já é ladrão. Não tem condição de uma pessoa que vai ganhar 300 mil no mandato gastar 5 milhões numa campanha. Não tem a menor condição. Se está fazendo isso, é porque vai roubar. É ladrão. Não vote nele. Cartaz pra caramba, cheio de outdoor. Um outdoor custa 2 mil, 3 mil reais. Aí o cara vai, põe 50 outdoor na cidade. Desconfie. Tem que ter cuidado, senão nós vamos viver a vida inteira numa situação deplorável nas nossas cidades. Eu quero agora tocar mais uma música do Amado Batista. Te amo, te adoro, te quero, te tudo. Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você. Você é a minha vida, o meu mundo, e eu não vivo sem você. Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher. Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo. Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você. Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo que eu quiser. E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher. Porque te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo. Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você. Você é a minha vida, o meu mundo, e eu não vivo sem você. Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher. Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz.

Amado Batista Show. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Muito bem, meus amigos, vamos continuando na apresentação do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Deixa eu mandar um alô especial aqui para os meus queridos telespectadores que assistem o programa Edelson Moura na TV. Estamos felizes com o tanto de cidade que já está retransmitindo o nosso programa, são muitas localidades. E quero agradecer especialmente aos meus queridos amigos do estado do Pará, não é? Mandar um abraço grande para Redenção, Conceição do Araguaia, para Parauapebas, Marabá. São cidades muito importantes do nosso estado do Pará. Muito obrigado a todos vocês, estamos chegando aí todos os dias com os nossos programas, não é, meus amigos? Então, outro estado que vem também aderindo ao nosso programa de TV, o estado do Maranhão. Obrigado, Colinas. Obrigado, Riachão. Obrigado, Açailândia. Imperatriz. Olha, são polos importantíssimos para o Edelson Moura, cidade que nós, assim, conhecemos, já fizemos shows, já estivemos por aí outrora, né, minha gente? Meu abraço para todos vocês. Meu queridíssimo Nardelli Oliveira, jornalista, radialista de Governador Edson Lobão, meu abraço para ele, para o João Pedro, né, que é o nosso mais novo radialista dessa safra de radialistas jovens, né, João Pedro? Um abraço para vocês. Gil de Nalva, lá de Tanque Novo. O Gil está mandando um abraço, Gil de Nalva, porque ele é esposo da Nalva. Né, Gil? É o esposo da Nalva. Aí o Gil diz assim: todos aqui da minha cidade, em especial nós, da mercearia Tanque Novo, nós te admiramos muito, Edelson Moura. Mande um abraço para os meus filhos Cássia e Matias, para minha esposa. E toque a música Te Quero e Te Preciso. Esta música eu gostaria de ouvir e oferecer com muito carinho para todas as pessoas aqui da nossa cidade, todos os nossos ouvintes de Tanque Novo. Que coisa boa, muito obrigado, Gil. Sabemos assim do carinho que vocês têm pelo Edelson Moura, e eu até já havia me oferecido já havia me oferecido algumas vezes, né, e volto a me oferecer para, quando for a cidade de Tanque Novo, comer aquela galinha caipira, né? Aquela galinha caipira gostosa aí na sua casa, com a sua família e com os nossos amigos aí da cidade. Então vamos trazer Te Quero e Te Preciso. É o Gil oferecendo para sua esposa Nalva, lá em Tanque Novo da Bahia. Se tornou pra mim meu mundo, meu paraíso. Você é tudo de bom, enfim, que eu quero e que eu preciso. Já não sei viver sem você no meu caminho. Não quero mais ficar assim, tão triste, tão sozinho. Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz. Vem, vem me dizer amo você e ninguém mais. Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz. Vem, vem me dizer amo você e ninguém mais. com as paredes, elas não me dizem nada. Então eu volto a te esperar, sozinho na calçada. E vendo que você não vem, me disfarço num sorriso. Sem você não sou ninguém, te quero e te preciso. Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz. Vem, vem me dizer, amo você e ninguém mais. Pra minha paz, vem, vem me dizer, amo você e ninguém mais. Edelson Moura. Eu quero falar agora com os papais e com as mamães que estão ouvindo este programa, porque tem uma coisa que me preocupa muito. Os jovens se atiram nas redes sociais, muitas vezes desprevenidos. E o que é que a gente encontra? Nas redes sociais nós encontramos coisas boas e coisas ruins também. Então o papai e a mamãe precisa conversar com os jovens, as crianças sobretudo, né, para terem todo o cuidado. O que eu mais tenho visto, minha gente, são denúncias, filmes de pedofilia, de velhos, jovens mais velhos, então aliciando crianças de 10 anos, de 8 anos, de 9 anos. Realmente, este crime de pedofilia é um crime brutal que nós temos que banir do nosso país. E muitas vezes eu me pergunto, será que Jair Bolsonaro não tem razão de castrar quimicamente, castrar quimicamente o pedófilo, que fica causando danos irreparáveis nas vidas das crianças? Às vezes eu pergunto, será que ele não tem razão mesmo dessa castração? Porque é inaceitável. Eu fico pensando numa mãe, num pai, não é, que tem uma filha de 8 anos de idade, e de repente vai um cavalão, um cidadão de 60 anos, 50 anos, seja lá qual for a idade, e estupra uma criança dessa. Vamos pensar desta forma para ver a que conclusão nós chegamos. É ou não é uma tragédia na vida de uma criança e na vida de uma família? Então é chegada a hora, diante do grande número de estupros às crianças, a pedofilia, essa coisa, porque o cidadão que pratica um crime dessa natureza, ele é um doente, só pode ser um doente mental. Eu fico analisando como tem gente com coragem de pegar uma criança com 1 ano de idade, que a gente já viu isso, existe isso, não estou falando aqui nenhuma inverdade, meus queridos amigos. Mas existe pessoas que estupram crianças de 1 ano, 2 anos de idade. Então eu me pergunto, será que o deputado Jair Bolsonaro não tem lá suas razões quando ele diz assim que precisa castrar quimicamente um doente desse? Porque castrado quimicamente ele não poderá mais fazer tantas desgramas aí com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, mamãe, papai, vamos ter cuidado com os nossos filhos nas redes sociais. Porque muitas vezes, do outro lado, tem um cavalão, uma pessoa tentando atrair uma criança para praticar esse crime bárbaro com o seu filho, com a sua filha. E nós ficamos assim muitíssimo preocupados, porque não podemos esconder. A cada dia cresce estupidamente este tipo de crime no nosso Brasil, que já existe há séculos, mas somente agora a imprensa, a mídia, está dando um foco especial a esses casos que acontecem. Vocês vão dizer assim, nossa, Edelson Moura é ruim, hein? Ele é ruim. Imagina castrar o cara, o pedófilo. Tem outro jeito, tem? Vamos agora mandar um alô aqui para os nossos amigos da Rádio Criativa FM, lá de Lagoa, do Tocantins. Eles retransmitem o nosso programa Amado Batista, de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã. Eu sou Dalbino Estevão, presidente da rádio. Muito obrigado, Dalbino. Obrigado, amigo, pelo carinho, né? Pela a deferência especial em poder retransmitir o nosso programa em Lagoa do Tocantins. Estamos aqui sempre, estaremos aqui sempre às suas ordens. Pode dispor do Edelson Moura, tá legal? Vamos cantar. Eu trago agora para vocês Viola Cabocla. Viola Cabocla não era lembrada, veio pra cidade sem ser convidada, junto com os vaqueiros trazendo a boiada, o cheiro do mato e o pó da estrada. Fez grande sucesso com a disparada. Feita de pinheiro, que leva alegria pro sertão inteiro, trazendo saudade dos que já morreram nas noites de lua, tu sais no terreiro, consolando a mágoa do triste violeiro. Brasileira, sua melodia atravessou fronteira, levando a beleza da terra estrangeira, do nosso sertão é a mensageira, é o verde amarelo, a nossa bandeira. Seu timbre não falha, criada no mato como a samambaia, veio pra cidade de chapéu de palha, mostrou seu valor vencendo a batalha, voltou pro sertão trazendo a medalha. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Vamos falar agora de um produto Saúde com Beleza que faz muito sucesso. É o Tira Chulé da Saúde com Beleza. Você sabe que grande parte das pessoas que têm chulé, elas não gostam do chulé. Elas não gostam do chulé. E o chulé é terrível, né? Você tem chulé, às vezes vai para uma visita, uma pessoa, numa casa, você quer tirar o tênis, não pode, porque se tirar... é aquela carniça, aquela podridão dos pés, não é verdade? Você lava o tênis e comece a usar o tira-chulé. Você vai ver que este produto, ele mata todas as bactérias, ele perfuma, deixa o pé bem cheiroso e vai te dar a garantia de poder tirar o seu sapato, o seu tênis em qualquer lugar que você chegar. Isso é muito importante. E às vezes eu vou ficar em casa também, eu não tenho vergonha de dizer não. Às vezes eu vou ficar em casa, eu tomo banho, aí eu passo o tira-chulé nos meus pés. Mesmo ficando de sandália, eu passo o tira-chulé. Mas é por um motivo, porque eu sou malandrinha, eu tenho a malandragem já. Eu faço assim, eu tomo banho, aí eu deito na cama, aí eu chamo a minha esposa, passa aqui pra mim o tira-chulé, por favor. Aí ela passa, quando ela começa a sentir o cheiro, ela dana a beijar meus pés. Ah, ela beija, ela cheira meus pés, que cheira. Eu acho bom, gostoso, né, gente? É gostoso demais. Tira-chulé é um produto Saúde com Beleza. Você vai encontrá-lo através dos nossos representantes em todo o Brasil ou através do nosso site saudecombeleza.com.br. Vamos cantar! Amado Batista vai trazer agora o ritmo da chuva. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vai contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, oh, oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, oh, oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, oh, oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva. Amado Batista, Amado Batista é show. Ô, beleza. E agora, meus amigos, a nossa hora do quebra-galho. Mas antes eu quero mandar um alô para Antônia Vilma, lá de São Domingos, do estado do Maranhão, nossa representante de saúde com beleza lá na cidade. Obrigado, Antônia Vilma. Um grande abraço aí a todos de São Domingos, não é? Esta cidade linda e maravilhosa, muito bacana. Edelson Moura vem cantar agora. Esta é a nossa hora do quebra-galho e eu trago a música Cadê Você? Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você. No mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você. No mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. No mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Não desligue o seu rádio, vem aí mais um campeão de audiência. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sua participação também. E até o nosso novo encontro, se Deus quiser. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!